Paz do Senhor! Existem ditados que são verdade porque contêm princípios bíblicos. Por exemplo, povo unido jamais será vencido, união faz a força. Mas tudo começou assim, quando Deus criou o homem, viu que não era bom ele estar só e Deus criou uma mulher para ele. Deus começou a família, e família unida jamais será vencida. Por exemplo, você já imaginou pentear o cabelo com o pente de um dente só? Você já imaginou tocar um piano com uma nota só? Você já imaginou pintar uma parede com um pincel de um fio só? Você já imaginou varrendo a casa toda com uma vassoura de um pelo só? Impossível! É por isso que Jesus Cristo tem um corpo, vários membros, que unidos jamais serão vencidos. Pertença a uma igreja, una a tua família, porque unidos jamais serão vencidos. Pense nisso. Deus te abençoe e até amanhã.